Cartunista de hoje nesse canal YouTube. Com a pergunta de Fábio Júnior, o cantor ou jogador de futebol. Fábio, você, ele mesmo. Dunker, poderia falar um pouco sobre o desenvolvimento da criança na perspectiva da psicanálise e os contos de fadas? Ótima questão, questão clássica. Eu recomendo de saída para vocês o texto do Bruno Bettelheim, Psicanálise dos Contos de Fada, um clássico. E temos também um trabalho mais moderno da Diana Corso, Mário Corso, sobre Psicanálise dos Contos de Fada, que me parece assim mais contemporâneo, mais rico, inclusive, que o trabalho do Bruno Bettelheim. Mas vamos colocar algumas linhas gerais e em seguida nos deter sobre um exemplo, um caso modelo. Em linhas gerais, os contos de fada, que a gente poderia dizer assim, as fábulas, as lendas, as parlendas, as tradições orais de acalanto, tudo isso faz parte de uma espécie de saber de transmissão imemorial, pelo qual, particularmente, as mães acolhem seus filhos e introduzem um material significante, mas também um material em termos de imagem, para que elas possam atravessar os diferentes momentos críticos do desenvolvimento. Não é à toa que eu comecei falando em acalanto, porque é aquela lalação que a criança tem no começo, né? Que é um esboço de fala, e do outro lado encontra uma espécie de eco, de reverberação, né? Nas cantigas que vão passando, em geral, né? De mãe para filha, e que tem essa função pacificadora. Por quê? Porque ali a gente encontra um certo ritmo, ali a gente encontra uma certa alternação entre presença e ausência, ali a gente encontra o contato corporal com a respiração, ali a gente encontra a prosódia, são vários elementos que são muito importantes ali para o contato bem inicial, bem dos primeiros momentos, né, da maternagem. Mas os contos de fada, elas vão então mudar o universo, né, introduzir um universo mais simples, num certo sentido, porque a gente vai ter reis, rainhas, príncipes, duques. O que, que é isso? É uma redução, né, da sociedade. A sociedade há suas divisões mais simples e mais visíveis e que aparecem, então, exageradas. Outra redução importante é aquela que vai passar do universo antropocêntrico, universo humano, para o universo dos animais. Isso faz com que a criança adquira uma certa assim, afinidade identificatória com esses animais. Vamos lembrar de como Perrault, no século XVI francês, né? E inventa as fábulas como parte da educação das crianças, como parte de uma educação moral que não precisaria ser, logo de início, religiosa, cristã, baseada no mito, né? Diretamente expresso pela Bíblia. Então, como é que funciona esse arcabouço moral, mas também de palavras, de imagens, de situações conflitivas que a gente vai ver refiguradas nos contos para as crianças. E vamos pegar um caso como um clássico, né? Aliás, meus alunos já fizeram pesquisa sobre isso e quase sempre dá como personagem mais interessante, né? Não a princesa, não os porquinhos, mas o lobo mau. O lobo mau é aquele com quem a gente tem maior interesse, vejam só. Até para criticar essa ideia de que a gente aprende tudo por identificação e afinidade. Não, o lobo mau, ele é uma figura que representa a transgressão da lei, né? Representa o lado animal incontido, que vai fazer uma coisa errada, que vai comer os porquinhos. E a gente tem os três porquinhos. E qual é a discussão ali, né? Quer dizer, você faz a casa rapidamente de palha e isso não te protege. O lobo vem e vai te pegar. Você faz a casa de madeira rápido e vai brincar e vai tocar flauta na floresta, o lobo vai vir te pegar. Ou seja, A casa que é legal é aquela que demora mais tempo. O que você está ensinando aí? Né? O valor do amanhã, o valor do trabalho, o valor do que o Freud chamava de princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? Ele não é uma verdadeira oposição ao princípio do prazer, mas essa oposição é como a criança vive isso. Vive ou brinco, ou então que eu faço uma coisa que mais à frente vai me proteger, afinal a proteção é tão importante assim, não vou me preocupar muito com isso. Então o que ela está, que o conto está ensinando? Né? De que você adiar o prazer, você pospor o prazer, é algo que te dá o que? Um sentido de realidade. Ao passo que realizar o prazer imediatamente pode trazer consequências, vamos dizer assim, desagradáveis. É parte da instrução, é parte da emancipação da criança como um sujeito aprender essa tensão, né, entre realidade, princípio da realidade e princípio do prazer. Veja como, então, você passar isso para a criança é importante. Muitos pais, e até mesmo às vezes algumas escolas, dizem assim: mas quando eu conto histórias envolvendo o lobo, meu filho chega em casa e ele fica muito preocupado. Ele me faz perguntas sobre o lobo, ele começa a ter medo do lobo. Às vezes, à noite, ele acorda e diz: pai, mãe, eu não estou conseguindo dormir porque eu tô pensando no lobo, eu sonhei com o lobo. Muitos pais dizem assim: qual é a solução para esse problema que está afligindo meu filho? Vamos cortar, vamos censurar a narrativa do lobo. Né? É um raciocínio protetivo, é um raciocínio de vamos tentar assim eliminar a causa do problema. Só que o que os pais não estão vendo nesse procedimento é que o lobo é um suporte imaginário, né, que dá uma forma para uma angústia que a criança já está sentindo. E que é uma conquista psíquica você passar da posição em que você é desperto por um sonho mal e que você não consegue nem contar para o seu pai ou para sua mãe. Você simplesmente acorda assim de madrugada com medo, né? Medo sem nome, medo sem objeto, mesmo medo sem forma. Quer dizer, isso é muito pior do que, afinal, do que eu tenho que me prevenir? Do que eu tenho que ter medo? Não sei, não sei. No fundo, a resposta é, bom, de algo externo, que pode me pegar, tem lobos fora, mas tem lobos dentro. Tem lobos que me acossam por dentro, tem lobos que me fazem pensar em coisas malvadas, tem lobos que representam a minha hostilidade. Então, veja, há todo um trabalho na criança de comparar a sua hostilidade com a hostilidade do outro. Isso é importante para a conquista do desejo, para a conquista da sua autonomia, para o seu crescimento. Então, quando ela sonha e consegue dizer assim: eu tenho medo do lobo, a gente não deve olhar para ela estar com medo. A gente deve olhar também para o fato de que ela consegue nomear esse medo. E ao nomear esse medo, ela introduz o medo imediatamente o quê? Numa história, numa narrativa. Isto é igualmente muito importante, porque uma narrativa, a forma narrativa, que é também a forma dos mitos, daí a afinidade entre os mitos e os contos de fada, no fundo os contos de fada, elas são uma versão moderna dos mitos. Os mitos têm um começo, têm um meio, um conflito, mais um conflito, e tem um fim. Ou seja, você observou já o Levi-Strauss, os mitos são maneiras de solucionar problemas e de explicar origens. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. Então, no fundo, contar histórias de fadas para crianças é essencial para a formação das suas teorias sexuais infantis. Isso vai produzir material para ela perguntar de onde vêm os bebês. Né? E qual a participação dos pais nisso? Os pais precisam estar juntos? E se eles forem separados? E se um dos pais não está presente? Branca de Neve e os Sete Anões. Uma história que começa com uma órfã. A gente vai dizer: puxa, não é uma ideia tão agradável da gente introduzir para uma criança, uma menina que é órfã, está nas mãos e nas mães de uma madrasta. Muito importante. muito importante, porque num dado momento, e é aquele momento em que esta forma mítica ela é assimilável pela criança, e começam a vir indagações não só sobre a sexualidade, mas sobre a finitude. Será que meu pai poderia morrer? Será que minha mãe poderia morrer? Como é que eu me viraria com isso? O que é a morte? É terrível quando uma criança se encontra com esse tipo de questão e às vezes ela se encontra realisticamente, isso acontece na vida, ela perde um avô, perde um pai, perde uma mãe e não tem narrativa alguma que permita a ela dizer assim, o que acontece nessa situação? Como eu me viro nessa situação? Ela é lançada então no vazio. O vazio, o vazio narrativo, ele é uma porta de entrada, ele é uma condição de vulnerabilidade para o traumático. Então é um pouco contrário do que pensa o senso comum. O traumático não são os temas, né? A morte, a sexualidade. É a apresentação desses temas fora da estrutura dialogal e narrativa. Daí a importância de que tenha um lobo, daí a importância de que, sim, é possível que às vezes o pai morre. Isso dá suporte para que fantasia, né? E muito importante, para fantasias hostis, que são típicas e próprias do complexo de Édipo, tanto para a menina quanto para o menino. E o complexo de Édipo é um momento assim, de separação entre dois desejos. Descoberta de que minha relação com o pai é uma, minha relação com a mãe é outra. Ah, mas e se tem dois pais? A minha relação com um pai é uma, minha relação com outro pai é outra. E duas mães? Minha relação com uma mãe é uma, minha relação com a outra mãe é outra. Ou seja, isso implica o quê? Conflito. Conflito no lugar do outro. No começo, muito importante que os pais estejam bem afinizados, que é uma hora na mamadeira, vamos fazer isso, combinamos isso e a gente faz. Vai crescendo, o que, que começa a acontecer? A criança vai desentranhando o que o Freud chamava de fantasia parental ou imago parental, de que os dois são um bolo só, que eles são uma unidade, que eles pensam juntos, que eles são dois seres acoplados. Não! Quando ela distingue os dois, ela se coloca uma pergunta nova, um conjunto de perguntas novas, que é, bom, esse aqui gosta mais de mim do que o outro? Esse aqui é mais bravo? Eu gosto mais desse aqui? Eu não gosto mais daquele lá? Como é que eu equaciono as coisas? Há três lugares, na verdade, há quatro lugares, porque tem eu, tem a mãe, tem o pai, e tem um lugar quarto, que é o lugar do falo, que é o lugar do onde se resolvem as questões relativas ao desejo. Ou seja, o que, que ela quer no fim das contas se não quer a mim? Eu falo. O que, que ele quer se não é a mim? Eu falo. O que eu quero se não é nem essa nem essa? Eu falo. Né? Posição quarta na estrutura elementar aí da criança. Mas vamos pensar então um pouco à frente, né? Nesse conto. No fundo é uma versão medieval, né? É de Branca de Neve e os Sete Anões. Muito importante a gente ter em mente que todo conto de fada, todo conto, né, maravilhoso, todo conto de fada, ele tem várias versões. E na medida do possível é interessante apresentar essas versões diferentes. Então, como filme, como história em quadrinho, como história narrada, como história lida, né? Nisso a criança que vai sendo introduzida a versões do mesmo, que ela também pode produzir a sua versão, a sua expressão para aquele conjunto de problemas. Mas dá para a expressão medieval, né? Branca de Neve é a história de um conde e uma condessa, onde há o desejo, né, de uma filha branca como a neve, com as faces vermelhas como três poças de sangue, cabelos negros como estes três corvos. O encontro, então, de Branca de Neve, a menina, com o conde e a condessa que passam numa carruagem. A condessa deixa cair as luvas e Branca de Neve vai buscar as luvas e nisso o cocheiro arranca e vai embora. Então qual é a moral incipiente nessa história medieval? O conde, que estava se interessando pela Branca de Neve, encontrando na Branca de Neve um suporte para o seu desejo de ter uma filha, e a Condessa responde a isso violentamente, arrancando com a charrete, com os cavalos, né, e deixando a Branca de Neve sozinha na poça, né, de sangue, ela branca como a neve, e esse contraste branco e vermelho, eu queria que vocês já retivessem ele aí para a gente pensar a comparação com a versão romântica trazida pelos irmãos Grimm lá no século XIX. A rainha pica-se com a agulha e o sangue cai sobre a neve. Uma filha branca como a neve, rosada como sangue e com cabelos cor de ébano. Vejo aqui o trabalho de metonimização do corpo da criança, né? Os seus traços. Branca como a neve, rosa como o sangue, cabelos cor dessa mineral que é o ébano. Por que ela tem que ser apresentada desse jeito? Porque a gente sabe que o complexo de Édipo, ele é, no fundo, uma grande metaforização, uma grande substituição, né? É uma regra de três que poderia ser posta assim: o pai está para a mãe, assim como a mãe está para X, sendo X eu. E esta dupla relação vai se resolver em: existe um como ser, que eu posso vir a me tornar, meu ideal de eu, aquela posição em que eu reconquistaria esse lugar privilegiado de falo para a mãe, desde que eu recalque o falo, desde que eu coloque o falo no campo do outro, mas no inconsciente. Ou seja, desde que eu renuncie ao falo. E essa é a questão, vamos dizer assim, central na operação metafórica. Mas antes da operação metafórica, o que que o conto está fazendo? Ele está descrevendo o objeto como um conjunto de metonímias. Porque são essas metonímias que vão ser montadas de uma certa maneira para a grande resolução edipiana. A rainha morre no parto de Branca de Neve, versão dos Grimm. O rei casa-se com a madrasta. Madrasta começa a sentir-se ameaçada aos 7 anos. Olha só que interessante. Por que será que a madrasta começa a sentir ciúmes da Branca de Neve? Mas não é quando ela é um bebê. É quando ela começa a crescer e se tornar uma mulher. É, portanto, a madrasta, não a menina, aquela que dá o primeiro gesto de dizer: opa, aqui está vindo uma mulher. E eu não estou gostando disso. O ciúmes é a marca dessa descoberta. Essa descoberta, ela cria, do lado da madrasta, mas também do lado da Branca de Neve, uma interrogação que a gente conhece com o nome de crise narcísica. Do lado da madrasta, qual é a crise narcísica? Na versão dos Grimm e depois na versão de Walt Disney. Espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bela do que eu? Ela está às voltas, essa pergunta, né, essa resposta para o espelho, é já a exteriorização de uma crise. Se eu tenho que perguntar, é porque eu não sei. E se eu não sei e faço a pergunta, é porque eu quero saber. Eu quero saber se tem outra mulher mais bela do que eu. Você já está alienada nessa outra mulher. Você já está alienada nessa outra mulher. Quer dizer, você está sentindo o peso dos anos. Você está sentindo que você está envelhecendo. Você está sentindo que você está perdendo os seus predicados, que fizeram com que esse rei casasse com você e você fosse então a madrasta dessa criança. E qual é o sinal que você está envelhecendo? Muitas crianças sofrem com isso, né? Muitas crianças sofrem com isso sem saber, e muitas famílias sofrem com isso sem saber. A criança cresce e ela se torna uma ameaça. Por quê? Porque ela vai casar com o rei? Não, mas porque ela vai começar a se tornar e a representar, né, aquele momento de vida, de juventude, de passado, em que este rei desejou aquela mulher. Aquela mulher que, bom, a madrasta sucedeu. Então Branca é uma retomada desta outra estrutural que existe sempre, né, que foi aquela que esse homem amou antes de mim, aquela que esse homem desejou antes de mim. Outro detalhe da versão romântica, né, é que a ordem ao caçador e a prova, né, de que ele teria matado a Branca de Neve é que traga-me os pulmões e o fígado de Branca de Neve, não o coração. Veja, essa é uma invenção do Disney, né? E na versão dos romântica, O que acontece? A madrasta come o pulmão e o fígado da Branca de Neve. Você, que é isso? Isso é história para criança? Então, vejam, nós estamos num momento que a distinção entre criança e adulto não estava formalizada. Vão ler o Philippe Ariès, História Social da Infância, né? Ele vai mostrar como a infância é uma invenção aí do século XIX em diante, junto e paralelo com a escola. Antes disso, a criança era um anão, era um pequeno adulto, um adulto miniaturizado. O que, que está em jogo, então, na antropofagia da versão dos Irmãos Grimm? Se tornar bela e jovem de novo. Adquirir os predicados que ela perdeu. O abandono na floresta é a descoberta dos sete anões, já estão lá nos Grimm. Ela come, bebe, dorme um pouco em cada uma das camas dos anões. Ela é acolhida pelos anões. A maçã envenenada e a sedução da bruxa, tudo isso já está lá. A bruxa é o quê? É um semblante da madrasta. É quando a madrasta ela se revela como ela é, né? A verdadeira bruxa. Só que quando ela se revela como ela é, ou seja, quando a mãe se revela como ela é, como aquela que substituiu a mim no meu desejo, Branca de Neve, ao lado do pai, quando ela se revela como tal, como bruxa, eu não a percebo como bruxa. Eu a percebo como uma velha senhora, como uma avó, olha só, que já envelheceu, que soube envelhecer, que soube entender a lógica da substituição entre as gerações. Olha quanta coisa está sendo ensinado aí, não é só para criança. É para criança, mas também para o adulto que está contando essa história e que muitas vezes não se dá conta do que está falando. A maçã vai torná-la, então, mais bonita, ela dorme e o que acontece é, como na versão do Disney, morte da bruxa e o beijo do príncipe. Esse beijo que acorda, esse beijo que desperta. O que, que vai estar aí colocado nesse tema do despertar? O Freud vai tematizar isso várias vezes, né? É o despertar da sexualidade. A sexualidade que aflora no complexo de Édipo, que é vivida com sonhos, com pesadelos, com confrontações diretas, com má educação, com birra, e de repente a criança se pacifica. Por quê? Pela operação da metáfora paterna, que é uma operação de recalcamento. Todos esses desejos vão então ser colocados embaixo do tapete. Daí a importância de que nesse processo a gente dê para a criança versões, né? A gente dê para a criança símbolos, trocas, substitutos dos grandes conflitos que estão ali sendo mobilizados. Bom, esses conflitos, eles vão ser o quê? Despertados mais adiante, quando aparece o príncipe que beija os lábios da Branca de Neve e a desperta para um outro mundo. Que outro mundo é esse? É o mundo da adolescência sexualizada, e o retorno da sexualidade, agora revivendo os grandes temas e os mesmos conflitos que já tinham sido postos ali na infância. Isso é muito importante. Não são outros conflitos, são outras narrativas. Muda a narrativa, mas não muda o conflito. Por isso, quantos filmes de Sessão da Tarde, quantos filmes Água com Açúcar, são extremamente cativantes, porque eles são a versão B daquelas contos de fada que a gente gostava tanto. Bom, mas vamos à versão do Walt Disney, que é para o filme produzido em 1935 e 37, primeiro longa-metragem de animação, que faz convergir então a forma adulta do longa-metragem com o que já existia então a forma infantil do desenho animado. Veja só que interessante, né? Na história desse gênero, a gente tem ali uma confluência entre forma e conteúdo, juntando o adulto e o infantil. Além disso, com suas 8 músicas, ele procura acolher um público feminino emergente, ou seja, um público que vai se encantar. Em encantamento a gente tem o canto, a gente tem esse momento em Hollywood que vai 35, 37, nós estamos aí na aurora, né, do cinema falado. Investindo então todos os recursos da família Disney, que temeu pelo fim dos estúdios com isso, Branca de Neve, Os Sete Anões, conquista com Shirley Temple, né, o Oscar de 1937. Né, entregando, né, o Oscar a Shirley Temple, né, e que além das estátuas originais, que a gente conhece até hoje, entregou para o Walt Disney 7 estátuas dos anões. Revertendo e transformando o que? O ritual dos adultos. Mostrando que os contos de fada não são só para crianças, eles são para os adultos também, desde que a gente saiba se servir deles, né? Mas o que são os perigos de Branca de Neve, então, quando ela recebe a comiseração do caçador? Quem é o caçador que diz assim, olha, minha função aqui era arrancar o seu coração, era arrancar o seu fígado, arrancar o seu pulmão, mas eu não o faço, né? Quer dizer, a gente tem aí a entrada de uma função paterna muito, muito importante para a menina, que é o reconhecimento de que agora você é uma mulher, mas ao mesmo tempo eu vou te deixar livre para o mundo. Você não é mais minha, né? Você é uma mulher para outro homem. Isso está posto de forma tão bonita aí nesse gesto do caçador. Só que quando ela sai das mãos do caçador, o que, que ela encontra? Os perigos da floresta. É o galho que é o jacaré, é a chuva, é a sua solidão, é o seu impasse de como é que eu vou viver isso assim sozinha. E olha que bonita a representação, né? Com os meus fantasmas. Os meus fantasmas são criados com as sombras. Os meus fantasmas são criados pelos animais que no dia seguinte estão ao meu redor quando eu acordo, e tem lá o coelho, o tambor. Olha que interessante a gente tem aqui, né? E essas sombras, elas são os seus brinquedos de criança. Elas estavam lá na tua comunidade de fala, de identificação com os pequenos bichos. Por isso ela se comunica com os animais. Mostrando pra gente que nossos conflitos adolescentes são revivescências e conflitos infantis. Quando eram conflitos infantis, a gente tinha esse suporte, que são os animais, mas quando a gente cresce, eles não estão mais lá. Por isso eles vão ser sucedidos por seres híbridos, né? Adultos ou crianças, que é justamente a figura do anão. Do que são feitos esses anões? São todos eles funções que a criança deve deixar para trás para crescer. Então, por exemplo, o zangado, a função da birra, né? Tem que ser superada, da zanga. O feliz é aquele que se entrega a qualquer um, sem ter uma justa medida do que é o outro, o estrangeiro, o perigo. O que é o atim? São as doenças infantis, a catapora, o sarampo, que a gente fica o quê? Nas mãos do outro e que tem que superar. O mestre, o que é o mestre? É aquele que te leva para o trabalho, aquele que faz você, então, organiza os outros anões, estão dentro da mina, extraindo lá o que é as joias preciosas, que são o que? São o saber, são as descobertas que são mineradas pela criança e que estão, assim, na orientação de primeiro escola, depois vida no trabalho. E o talvez personagem mais interessante dos sete anões, que é justamente o Dunga, né? Porque ele não fala, ele exprime dentro dessa cadeia do infantil esse momento do infant, aquele que não tem a fala, aquele que está privado da fala. Por isso ele é o último, ele é o menor, é o mais desengonçado, né? E que representa esse momento da formação, né, da Branca de Neve de criança para a mulher. A gente tem aqui, então, várias oposições que são galgadas e atravessadas pela Branca de Neve, né? A primeira é, assim, a sua confiança na madrasta e a sua condição de escrava, né? De trabalhadora dentro do castelo, sem que ela se dê conta disso, de que ela está, assim, submetida indevidamente à madrasta. Então, ela, para se dar conta dessa condição, ela tem que sair de casa. E ela é saída, tanto porque expulsa, mas também porque o seu desejo vai levando ela mais à frente. Há, claro, uma dimensão altamente ideológica, que é de mostrar que esse trabalho de tornar-se mulher é isotópico de tomar conta da casa. Então ela deixa para trás os seus predicados infantis e passa a ser então a dona da casa, a que cuida dos sete anões, aquela que vai ser a mãe dos filhos, aquela que vai ser a ordeira, aquela que conquista a natureza, enquanto o príncipe está sabe-se lá onde. Bom, estou seguindo aqui as indicações do Bruno Bettelheim, né? Que diz o seguinte: para impedir que seu filho o matasse, quando Édipo nasceu Laio, mandou perfurar-lhes com canhares e atar-lhes os pés. Ordenou que um pastor o levasse e abandonasse no deserto para morrer. Ele está pegando esse extrato do mito das Labdácias, da tragédia de Sófocles, dizendo: olha aqui como é que tem o caçador aqui na história da Branca de Neve. Mas o pastor, como o caçador em Branca de Neve, teve pena da criança. Fingiu ter abandonado Édipo, mas entregou aos cuidados de outro pastor. Este o levou ao seu rei, que o criou como filho. Quando rapaz, Édipo consultou o oráculo de Delfos e lhe foi dito que assassinaria o pai e desposaria a mãe. Pensando que o casal real o criara fosse seus pais, Édipo, para impedir tal horror, não voltou para casa e pôs-se a vagar. Numa encruzilhada, matou Laio, em suas andanças chegou a Tebas, casou-se com Jocasta e assim por diante. Resumindo, a variedade de relações que ocasionam a morte nesses mitos, em vez de aceitar amorosamente o filho, Tântalo o sacrifica para seus próprios fins, o mesmo faz Laio em relação a Édipo, e os dois acabam pais destruídos. Ela vai ler, então, esse conto como um conto sobre a hibris dos pais, né? Dos pais que não conseguem, hibris, o ultrapassamento, né? A quebra de metro, um dos pais que não conseguem admitir que seus filhos, no seu caso, a sua filha, cresça. É isso que acontece quando elas querem, em vez do caçador que deixa ela ir para seu próprio processo de emancipação, quer mantê-la para si e devorá-la, no caso da madrasta. Então, gente, temos aqui um exemplo, como é que funcionam os contos de fada. Esse é só um caso, cada conto de fada é como uma medicação, né? Ataca um ponto específico, né, do complexo e da constituição do sujeito. Então, pais e mães deveriam ter assim um armário com bons contos para bons momentos ou para maus momentos, né? Assim como quando você precisar de mais contos e mais fragmentos solucionásticos, clique aqui, é que não tá movendo. Por hoje é só.